se juntar pra protestar. A gente tem que se formar pra batalhar. A gente tem que se juntar pra protestar. A gente tem que se formar. A gente tem que se juntar. Melhor prendê-los do que educá-los. Somos modelo de um país falho. Nossa riqueza e natureza emana. Nossa nobreza quer correr das chamas. Nosso petróleo e nossa fé com fal. Nossos meninos na marca penal. Sem saúde, educação nem posse. Nunca tivemos uma vida doce. Essa puta senhora chamada sociedade acha que a solução de tudo aqui é grade. Reprimir e oprimir é mais fácil que educar. Ainda tem muito Feliciano pra se rebelar. Hey Brasil, mostra sua cara, vai. Tanque seus filhos órfãos de uma pátria mãe. Abandonados pelo Estado, exceto quando vota. Somos filhos bastardos vigiados pela rota. Quer se livrar do problema, né? Seu filho da puta. Esse monstro só cresceu por sua culpa. Então senhor me diz, por que se assusta? É só reflexo de um país que não educa. Quer se livrar do problema, né? Seu filho da puta. Esse monstro só cresceu por sua culpa. Então senhor me diz, por que se assusta? É só reflexo de um país que não educa. Ó senhores, de vocês não tenho pena. Eu tenho nojo do discurso do Datena. Terrorismo fascista, todo fim de tarde. Pastores, padres, políticos, bando de covardes. Senhores de status e sobrenome. Acima das leis de Deus e do homem. Enfia sua filantropia no cu e taca fogo. Nossas crianças só servem pra campanha e jogo. Olhe por nós, amor, fraternidade e paz. E não perdoe esses homens que sabem o que faz. O futuro é Mad Max, o presente é o War. É cada vez mais jovem quem segura o B.O. Demorou um tempo, mas percebi agora. Porque constroem mais presídios que escola. Querem nos calar, mas não dessa vez. Viemos gritar, foda-se vocês. Quer se livrar do problema, né? Seu filho da puta. Esse monstro só cresceu por sua culpa. Então senhor me diz, por que se assusta? É só reflexo de um país que não educa. Quer se livrar do problema, né? Seu filho da puta. Esse monstro só cresceu por sua culpa. Então senhor me diz, por que se assusta? É só reflexo de um país que não educa. Hey, ho, hey, ho, hey. Marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado. A gente tem que se juntar pra protestar, a gente tem que se informar pra batalhar, a gente tem que se juntar pra protestar, a gente tem que se informar pra batalhar, a gente tem que se juntar pra protestar, a gente tem que se informar pra batalhar, a gente tem que se juntar pra protestar, a gente tem que se informar pra batalhar. Quer se livrar do problema, né? Seu filho da puta. Esse monstro só cresceu por sua culpa. Então senhor me diz, por que se assusta? É só reflexo de um país que não educa. Quer se livrar do problema, né? Seu filho da puta. Esse monstro só cresceu por sua culpa. Então senhor me diz, por que se assusta? É só